Eu irá contornar o pátio principal, estará na Lima, na Mike e na Quebec Chamaratui. Ciente, Romeu, até ótimo. Qual o seu 3549, eu não livrou. 35491, boa noite, feliz ataque, Alfa Kilo, remota 0443. Alfa Kilo, remota 04, do Pátio 3. Salvador, eu tenho 3897. Confirme. Eu tenho 3897, por gentileza, saída prevista para Guarulhos. Dael Leda, pode vir, tenho 3897. Dael Leda, vir, obrigado. Você call 21 data, tinha 1100. Abissão 9828, só copia? Número 43, isso para 2000, para registro na 0-4. 2014, 1-4. Lógico, até o quilo, complete final, chame torre 1-1895. 1-1895, óbvio, até o quilo, boa. Torre Salvador, Papatango, óbvio, até o quilo. Oscar Hotel Kilo, Salvador, frente do tráfego, reporte checado, 90 graus, 1-4 nós, Oscar Hotel Kilo. Gente, Oscar Hotel Kilo. Número 3-MAP, após conforme a rota do conduto. Tem autorizado 360, saída da EL, Leda, após bridge. Questionando 0, na primeira curva à direita, acione 5507 no transponder. Frequência do controle, 120, destino 8, web 6720. Objeto 6720, aprovado Galeão, nível 360, via Upstairs, por 190, decolada 10, vai direito, manda da EL, Leda 3. Transponder ao 5507, controle 1208, objeto 6720. A 6720, acontecimento correto, reporte para o Tapu, estacionamento, portão 06. Salvador, é óbvio, 9828, retornando. Óbvio, 9828, prossiga. Retomamos o contato com a companhia. O banho foi retransmitido aí pela torre do IF de Campinas, ok? Ok, ciente, aguarde cópia no 9828. Né, escuta. É 1-43, autorizado LS, reforço estabilizado. Autorizado reportar o 6143, tem um tráfego aproximadamente 1 ou 2 horas, tem altimetria aqui no alto. Gente, um helicóptero mantendo 500 para isso sem interferência na sua aproximação. Tá, 9828, copia? Minha torre 1-8-95. Destino é o Pátio 5. Então vamos aguardar. Tem uma aeronave na curta final. Tem aeronave tirando base para pouso. Não, 7, mantém a posição. Romeu, de Oscar. Azul 4206, completa alinhamento. Decolagem autorizada. 90 graus, 14 nós, 4206. Alinhamento, decolagem, posição 0, 4206. Abissa 9828, copia? Abissa Tropical 9828, autorizado Recife, via Up Whisky 58. Nível 410, saída Puca, transição Caju, 590 com primeira curva à esquerda. Acione 5524 no transponder, frequência do controle 20.8, avisa 9828. Recife, Up Whisky 58, nível 490, Puca, Caju, de volta 10, curva esquerda, transponder 524, controle 208, o 9828. Pista 9828, protegimento correto, reporte pronto, puxa acionamento remota 10043. Reporta lá, 9828. Torre. Torre, Salvador, boa noite, 6143, estabilizado, LS. 6143, boa noite, continue a aproximação, pista no zero, vento 90 graus, uma dúzia nós, informarei pista livre. Confirmando 90 com 12? Isso, 90 com 12. E obrigado, guarda. 4206, decolou 51, controle 1208, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Nada. Oscar Hotel Kilo, solo 5-1, libera a direita, confirme. Andando na direita, Oscar. Táxi até o estacionamento, não me escuta. Uma boa noite. Romeu Hotel Oscar, autorizado ingresso da Nano 7. E táxi sobre a pista, reporte livrado na Garda Bata. Oscar, Romeu Hotel Oscar. Chanel 143, trem checado, tem livre pouso no 0, 90 graus, uma dúzia nós. Tem livre pouso no 0, 6143. Para puxa back acionamento, são 3567, posição 3. 3567, coordenador de solo, reporte para trás. Para pushback e acionamento, ápice a cargo 9828, remoto 10. Ápice a cargo 9822, coordenador de solo, reporte para trás. Autorizado, reportando ataque, 9828. São Romeu, Romeu, Oscar Bravo, informe, tem sonho? Quem se reporte na final para pouso, não escuta o manejo do controle, quem se faz? Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Ajuste de altímetro 1.0, 1.4. Bono 273, desça para nível 050. 050, Bono 273. Chané 6201 é o segundo no setor, aguarde. Guarda com o número 2, 6201. 206 é presente, autorizado Zipar. Zipar, 206. São 3894 Banões, chegada Mar e desse mantenha 050. 050, 3894, tá? Livre de restrições de velocidade, são 3894. Para o táxi, são 3567. Retornando para o táxi da 3567, 155 POB, alternando Campinas com 4 horas e 20 de autonomia. 55 no POB, confirme? 155. Então 3567, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, do ponto de espera chamar a torre, e 118 decimal 95, ajuste no 014, bom voo, então 3567. Ah, boa noite, ponto de espera 3295, 3567. Obrigado, boa noite. Boa. Para o táxi, asta cargo 98128, POB 02, autonomia de 2 horas e 17, alternado é Natal. Avisar 9822, retirada a passagem o Airbus da Avianca. Após a passagem do meio autorizado, táxi até o ponto de espera como número 2. Mas ponto de espera chamar a torre 118 decimal 95, ajuste na 014. Libre táxi na sequência do acelerador da passagem, como número 2, táxi até a 10, o torre 118 decimal 95. Confia a posição do tráfego da Avianca, Cleita? Ajuste na 014, ajuste na 982. Chanel 6143, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, tá à direita, tráfego rápido. Avisa 9828, chamou o Sol? Negativo, tá mantendo a posição. Gente. Tô no 273, desça para 2000 pés, ajuste na 04. 2014, amor, 273. Reduza para 2309. 2309. Chanel 6201, está condicionado após a passagem do Boeing da APSA, que está, vai ingressar agora no faixa principal, com 10 minutos de solo reportando para ataque. Eu queria falar a passagem do APSA, do Oceania 201, no canal. Tráfego do Salvador, muito boa. 5253, autorizado LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, Bono 263. Sucesso 2733, desço para 3000 pés, destino 014. Sucesso 2733, desço para 3000 pés, destino 014. São 3894, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. 2009. Conquista, nível 200, Sai da Arpa, pode direto conquista, pista 90, primeira curva à direita, acione 551 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, trip 5219. Autorizado conquista, sai da Arpa, frequência do controle 120, decimal 8, trip 5219. 1208. Planejamento correto, reporte pronto para posicionamento, remota 0443. Controle agora 1208. Afirmativo, 1208, boa noite, Tandri 567. Controle, Salvador, boa noite, Tandri 567. 3567, boa noite, contato radar, saída árvore, suba e mantenha 380. 380, saída árvore, Tandri 567. Cargo 9828, livre decolagem 90, 0, 0, 0 graus, 1-3-9. Decolagem autorizada, 9828. Então, Tango, apresentação, Tango, Bravo Romeu. Estou no 567, autorizado Brasília, informação que procede. Serviço Luna 7, nível 360, saída árvore, transição elétrica. Pista 90, primeira curva à direita, acione 5523 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, aguarde para cotejamento. Condições de manter a presente velocidade até o externo. Afirma que o controle do CCC manterá essa velocidade. Gente. Tiago 9828, decolado 04, controle agora 120.8. 120.8, boa. Controle Absa Cargo 9828, passa 3, me pega na sua escuta. Absa 9828, contato radar, saída Puca, suba e mantenha 410. Saída Puca, 410, 9828. Não tem mais alternativa? Barulho. Gente, autorizar ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamar a torre e no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4, Oxané 6201. 0 no 4, ponto de espera, 18 95. Chame a torre na frequência 1 no 8 95. 2 95, boa. 1 no 5 67, cotejo 09 preenchido. Está batendo o 190, nossa mínima, 3894. Gente, graças. Planejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01, no gol no 567. Salvador, boa noite, eu tenho 3897, autorização Guarulhos. Tá, 3897, informação em curso é uniforme, copia? Afirmativo. Cidade Guarulhos, López Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 340, saída da EL, Leda pós-brinde. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5526 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, TAM 3897. Guarulhos 340, uniforme Zulu no meio, da EL, Leda, Bridge, primeira curva à direita, 5526, 1208 ao controle de Salvador, TAM 3897. 3897, cotejamento correto, reporte pronto para puxa estacionamento, função 05, nível autorizado é o 340. Confirmante, confirmando 340, 380. Posso estabilizar? A confirmação é direita 235, ok? Cima, direita 235, força aérea 2736. Ok, direita 235, 2736. Zero, quando ele reporte para táxi 06. Salvador, algum nome 01? Estou no 601. A informação em curso é uniforme, copia? Autorizado Serra Bravo Golf Lima, via Europeu Zulu 10 até Smart, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, após bridge. Picha 10, à direita, acione 5522, frequência do controle 120.8, gol no 601. 601, estou autorizado a entrar o golpe. Canhão, nível 3, bola na canhão, não pode ser pelo 10, é máximo. 5522-208, gol 601. Gol no 601, contestamento correto, reporte para o seu posicionamento, portão 02. Bom, Arema. Aproxima de 828, Recife, 12545. 2545, boa. Tudo 733, desça para 2 de meu país e gestão 0 no 4. Força aérea 2733, desça para 2 mil pés, ajuste 10-14. Força aérea 2733, desça para 2 mil pés. Cinco, meia, sete, Recife, 1288. Recife, 1288, boa noite, 3567. Boa. Solo 273, sala 09, livre à direita, e chame solo 1021 desse 19. Solo 273, copiou a torre, Salvador? Livrando a próxima direita, confira. Livre à direita e chama solo em 1021 desse 19. 219, boa noite. Salvador, boa noite, 273, a Gol, livrando as contas. Gol no 273, autorizar táxi, Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta Juliette, 273. Para o táxi, 767-20-144, a bordo 340, alternando Guarulhos. AB 6720, autorizar táxi, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, e 118, decimal 95, ajuste 10-14, bom voo, AB 6720. Confirme? 601 para o pushback. Vou no 601, aguarde para push. Guardará. É 6201, decolado 11, chama controle 120 decimal 8. 208, Fené, 6201. Do Boeing da Web e o estacionamento da aeronave da Gol, no portão 03. Aguarde de transferência para 0733. Aguarde 0733. Controle de Oceaneb, 201. São 3894, torre 11895. 3895, 3894. Controle da Sané 6201. Sané 6201, contato radar, saída da El, sub, mantenha 360. Para o 360, por cidade direto, Leda? Pesado, Leda, do presente. Direto, Leda, Sané 6201. Pistão da zero, o vento 080 graus, 132. Pesado, pouso na 103894. Ué, Salvador, boa noite, aqui é de dentro, 120. Pô, de espera. Gente, o AV76720 mantém ponto de espera, dono zero. Número 2733, chame torre na frequência 11895. Chamada torre 2895, sou 0733, boa noite. Boa. Torre Salvador, frontera 2733, está precisando localizar isso. Saia 2733, 2 do Chelsea, metrô 014, continue a aproximação, número 2 para posto. Continuando a aproximação, frontera 2733. Segundo no setor. Confirme? Solicitar acionamento na posição.